primeiro lugar, boa tarde e obrigado por esse espaço. Só que assim, ó, o meu filho, ele já estava com 20 anos, era um rapaz que eu criei, graças a Deus, sozinha. Ele nunca foi de fazer nada de errado. E, inclusive, eu sempre ensinei isso para ele pelo fato de o pai dele ter morrido quando ele tinha 6 anos, que é gêmeos com a menina. Então, ele que trabalhava, que me ajudava. E a única coisa que ele gostava era, na sexta-feira, de sair e ir para esse baile, que é um pagode que tem duas ruas depois da minha casa. Mesmo assim, eu nunca gostei que ele saísse à noite. Nesse dia, quando ele foi, era 10 horas. Eu ainda falei assim para ele: Cristiano, já é 10 horas, você ainda vai? Ele falou: vou, mãe, mas eu não vou demorar. Então, quando foi 2 horas da manhã, ele voltou. Eu falei assim para ele, veio que ele tinha ido com o outro, meu sobrinho. Eu falei para ele: você vai voltar? Ele falou: vou. Eu só vim em casa para pegar o chinelo pro Vitor, que o tênis dele tá apertado. Pronto, foi a última vez que eu vim. Depois disso, procurei em tudo quanto é lugar, no hospital, nada. Depois fico sabendo que, quando eu estive no Cachoeirinha para procurar ele, talvez ele estivesse doente, sei lá, tivesse acidentado, o corpo dele já estava lá e não me deu informação nenhuma. O rapaz que me atendeu disse que naquele dia não teve nenhum caso. Não tinha tido nenhum caso, nem como Cristiano, nem como desconhecido. E depois eu fico sabendo que o corpo dele já estava lá, realmente tinha tido esse caso, mas não estava no computador, porque eu não sei. Até então, foi a minha busca que está procurando. Fui para o outro hospital próximo à minha casa. Chego no outro hospital, a mesma coisa. Em todo lugar, gente, desde o começo eu estava procurando. Como eu fiquei muito preocupada quando eu vi que o documento dele estava em casa, então seria um rapaz desconhecido, estaria como desconhecido. Então, em todo lugar, eu comecei. Primeiro estava a RG dele, perguntava se aquele menino tinha dado entrada, estava no hospital. Não, agora veja como desconhecido. Também não. Então, depois, na volta, vim fazendo o que qualquer mãe fazia. Vim desde a primeira delegacia próxima à minha casa, aí de lá ficaram me mandando de delegacia para delegacia. Nesse domingo que eu procurei o dia todinho, eu procurei o Cristiano, desde os dois hospitais, fui nas 4 delegacias que eles ficaram me mandando. Inclusive, na 40, eu não tinha nem noção como que eu chegaria lá. Já me foram, eles mesmo que me diziam qual ônibus que eu pegaria. Aí fui. Nada. O último foi na 13ª, que foi dos policiais que fizeram isso com ele. Vim descobrir na segunda-feira, por causa que eu amanheci o dia, eu falei, meu Deus, só faltava mais dois hospitais, o Penteado e o Sorocabana. Fui no Sorocabana, de lá me informaram como é que eu chegaria no Penteado, nas clínicas, chego nas clínicas, nada também. Foi aonde eu pensei assim, vou procurar no ML. Chego no ML, faço a mesma coisa. Chego lá no ML, pergunto se aquele rapaz deu entrada lá, a moça me atende e fala, não, esse rapaz não deu entrada. Eu até pensei assim, ai, graças a Deus. Eu até falei em voz alta. Falei, agora veio como desconhecido. Ela pegou a RG dele, entrou lá com a sala, quando veio, olhou a foto dele e falou assim, senhora, entra aqui, eu já me desesperei. Porque aí, eu nunca imaginei que ali eu iria encontrar meu filho. Ainda mais por fato de não fazer nada de errado, entendeu? Não, ali foi o único lugar que não passaria pela minha cabeça. Inclusive, por isso, quando eu imaginar isso, eu estava sozinha, sozinha em Deus. Aí foi quando a moça foi, eu só perguntei assim para ela, por que ele está aqui? Ela falou assim, olha, senhora, está escrito resistência. Eu fui falei para ela, resistência como? Ela falou, olha, eu não sei, eu sei que fosse policial do 13º distrito. Eu, por mais nervosa que eu estava, graças a Deus, gente, eu tenho uma criança deficiente, então eu, como tenho que adivinhar tudo nele, então eu passei muito, adquiri um outro instinto de observar. Então, por mais nervosa que eu estava, eu prestei atenção quando ela falou assim, olha, eu só sei que fosse policial desse distrito, está escrito aqui resistência. Foi quando eu fui falei assim, mas como? Foi a última delegacia que eu estive lá. Ela falou, não sei, só a senhora indo lá para saber. Aí foi, manda, fez aquela pelada toda para liberar o corpo. Eu fui pensei, então vou, mas eu vou vestir para mim ver o que aconteceu e depois eu saber que atitude que eu tomaria. Quando eu volto com a roupa dele, ela foi e falou para mim, não, olha, a senhora não vai poder vestir seu filho. Eu falei, como não vou poder? Eu quero ver meu filho. Ela falou, ela foi, demorou um pouquinho assim, aí olhou para mim, viu, desesperada, falou, não. Depois que a gente funerário vestir ele, aí a senhora vai poder dar uma olhada nele. Mas olha, quando tem essas três letras, o caixão vai ter que ser lacrado. Outra observação que eu cheguei a fazer, das três letras, eu só lembrava da letra V. O restante eu não lembrava, mas eu lembrava que tinha visto a letra V. Tá, aí ficou quando fui lá ver ele já lá no caixão. O rapaz só deu tempo de. Eu ainda tentei desabotoar aqui a blusa dele, que era pra ver, mas o agente funerário já tava com a tampa do caixão na mão e já fechou. Viemos, ficou o tempo todinho, passou a noite do velório lacrado, que não pôde ser. Não entendi também o porquê, mas sabia que alguma coisa de errado tinha, que não tinha condições. Até então, até eu procurar o CODEP, eu não sabia quantos tiros, porque no óbito está escrito uma outra coisa lá que eu não entendo muito. Então, até então, eu não sabia quantos tiros tinha sido, nem onde que tinha sido. Eu não sabia de nada, nada mesmo. Aí foi quando eu fui procurar eles, que, graças a Deus, estão me ajudando muito, inclusive me arrumaram o Dorivan, junto com o advogado doutor Dorival, e agora o que eu quero, gente, a única coisa assim que acho que uma mãe, eu como todas as outras mães, quer, é justiça, porque não tem condições, porque, olha, o sonho geralmente mais assim dos nossos filhos na periferia, eles jamais vão querer mais. Antigamente, eu lembro do meu irmão que queria, quando crescer, ser policial. Hoje em dia os filhos não querem mais, porque é incrível como está acontecendo. Pergunta para qualquer um dos filhos hoje em dia, dos netos, eles não querem mais ser. Porque eles têm medo. Têm medo, tanto que o meu filhado, ele tem 4 anos. Esses dias mesmo, depois que aconteceu o negócio com o Cristiano, a polícia estava passando, ele saiu correndo, desesperado, chorando, com 4 anos. A polícia, na cabeça dele, a polícia já vem me pegar também. Você entendeu? Ele estava lá em casa, falou, tia, a polícia, com medo. Você acha que tem condições? Agora me diga, como é que se diz? Eles aprendem, tem todo aquele treinamento para estar assustando o pessoal, para estar matando os filhos, assim, de entrar na favela, chegar em baile, assim, só, e nem sequer ver se realmente, se tivesse que nem vocês mesmo falaram, se está fazendo alguma coisa errada, tem os lugares certos para tirar na perna. Você entendeu? Agora, na cabeça, depois eu fiquei sabendo que foi no coração, você entendeu? E o outro, se eu não me engano, acho que foi na cabeça, sabe? Que tem, quando essa parte assim, de tiro, eu procuro nem assim, porque já me dá uma coisa ruim, dá tipo uma aflição, entendeu? E é só isso, gente, porque não sei mais nem o que dizer, não. Porque falando isso assim, eu já começo, aí me dá tipo assim, dor de cabeça, que eu tenho pressão alta, e começo a tremer e tá, obrigado.